pastor. Nada há de me faltando. O mal vem sobre mim, ele me guarda para sempre. Para sempre, sempre, sempre, amém. Mesmo que eu ande perto do vale, o Senhor comigo está. Por isso nada eu temerei quando o mal vier me cercar. O Senhor é meu pastor, nada, nada há de me faltar. Mas o Senhor é meu pastor, nada, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, ele me guarda para sempre. Sempre, sempre, sempre amém. O Senhor é meu pastor, nada, nada há de me faltar. Mas o Senhor é meu pastor, nada, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, ele me guarda para sempre. Para sempre, sempre, sempre amém. faz-me ser perfeito ao teu olhar. Oh, Senhor querido, faz-me um reflexo de tua luz, estrela da manhã. FAM Estéreo. Mostra teu querer. 760, Rio de Janeiro. Eu vou Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia. Correntes marinhas, e por isso tem plástico em qualquer lugar, né? Onde há seres humanos tem ali plástico até onde não existe. Que já vimos aí os chamados oceanos de plástico, eles ficam perto de ilhas que não são habitadas. Tem plástico para tudo quanto é lado. Gente, aqui no Brasil, a estimativa é de 325 mil toneladas por ano e mais de 800 espécies de mamíferos, como aves marinhas, peixes, tartarugas, estão sendo impactados, essas espécies estão sendo impactadas por plástico, como aquele que fica ali grudadinho, e por outros resíduos de plástico também. Cerca de 90% de espécies de aves marinhas, a gente tem um exemplo aí que é o albatroz, e também as tartarugas já consumiram plástico. Por quê? Eu costumo ver, Fran, aqueles vídeos de resgate de animais, que são tão tristes. Muito. Parece que a gente não liga para aquilo, é só uma tartaruga enrolada num fio. É muito triste o sofrimento daquele animal, daquela espécie, com enrolada num bando de fio. Ela se meteu ali porque não tem noção do perigo, acaba se encaixando ali, ou mesmo comendo, né? Esses vídeos fazem muito sucesso nas redes sociais, mas eles demonstram também o quanto esse tipo de situação está acontecendo aí. Não só no Brasil, né? A gente já falou ali no mundo, porque é triste, é algo bastante triste mesmo. Aí, que a maneira de sensibilizar, né, além dessas imagens bárbaras, se a gente trouxer números, entre 2015 e 2019, de quase 30 mil análises ali em corpos de golfinhos, baleias, aves e répteis, quase 4 mil tinham algum tipo ali de detrito não natural, né, no organismo. Aproximadamente 13% morreram justamente pelo consumo desses poluentes. Isso engana quem tá aí, né, isolando da história. Isso aí tá longe, é lá no mar, eu nem, onde eu moro nem tem praia, acreditem, tem pessoas que não têm ali a sensibilidade de ver que esse é um problema de todos. Esses problemas também impactam a sua saúde, se você pensa assim como essas pessoas, né? Os plásticos que são ingeridos aí pela gente, como? Não como plástico, mas pelos frutos do mar, bebidas e até mesmo, Bárbara, o sal impacta. Pois é, o sal, e aí você acaba ficando vulnerável a contaminações que podem ter que causar alterações hormonais, distúrbios de desenvolvimento, anormalidades reprodutivas e até câncer. Ou seja, nós temos sim parte nisso tudo e podemos ser atingidos. Bom, já que a gente está aí trazendo esses dados, né, vamos conversar com alguém que observa cotidianamente, todo dia, tem ali o recolhimento.